Muito obrigado, amigos e irmãos que aqui estão nos prestigiando, este auditório da Sucursal Rio, da Legião da Boa Vontade e da Igreja de Deus, da Religião de Deus. Bom, acho que estamos todos entendendo a quinta trombeta, não estamos? Já vimos que os gafanhotos não são insetos, é apenas um símbolo. Jesus escolheu apresentar a João, evangelista, por intermédio do anjo, o símbolo do gafanhoto, porque a voracidade do gafanhoto representa a voracidade desses gafanhotos simbólicos, que destroem as almas. Está claro aqui que lhes foi ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, justamente o que os gafanhotos e insetos fazem. Mas então o que, vão fazer os gafanhotos apocalípticos? Tão somente aos homens eles causarão dano que não tem o selo de Deus sobre as suas frontes. Nós já vimos que essa selagem dá-se no capítulo 7º do mesmo Apocalipse de Jesus Nosso Senhor, segundo São João, o evangelista. A selagem dos 144 mil, que é o número simbólico, como explicava Zalur, que significa o quê? Qualidade. Que logo em seguida vocês vão ver no Apocalipse o cântico dos glorificados, uma multidão que é vista, salva. Uma multidão enorme que nem João consegue contar. Portanto, muito maior que 144 mil. Foi-lhes dado também, versículo 5 do capítulo 9, a quinta trombeta. Não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Por que não os matassem? Porque ninguém mata o espírito, meus irmãos. Ninguém mata o espírito, no entendimento literal da quinta trombeta, singulariza-se a quinta trombeta na Primeira Guerra Mundial. Aqueles que morreram na Primeira Guerra Mundial estão vivos. Muitos já reencarnaram, a alma é imortal. E o seu tormento é como o tormento de escorpião quando fere alguém. Vocês já viram uma pessoa picada por escorpião? E o seu tormento, versículo 5, é como o tormento de escorpião quando fere alguém. Que tormento é esse, hein? Remorso. Remorso. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Porque ninguém morre, não adianta suicidar-se. Ninguém morre. Não adianta, ninguém morre. Já dizia o irmão Zarur, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Não adianta suicidar-se, porque a carne até nos protege das visões espirituais que enlouquecem as pessoas sensitivas. Eu queria tanto ser vidente. Cuidado com esses pedidos. Cuidado, é preciso ter equilíbrio moral e espiritual para não se perturbar com essas coisas. Ah, mas tem muita gente que é vidente e não é maluca. Não, mas a perturbação pior é aquela que não se percebe. A pessoa fica perturbada, sai por aí dando conselhos. E é o diabo. O aspecto dos gafanhotos, versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Nas suas cabeças tinham coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Bem, aí vem a descrição dos gafanhotos que nós pretendemos deslindar, que agora nós vamos reconhecê-los nos seus aspectos. Depois eu vou voltar a um acontecimento que tem a ver com essa quinta trombeta, ocorrido logo depois do falecimento do grande profeta Maomé. Já falei um pouco aqui. Eu vou trazer o relato de Yura Smith, um grande estudioso do Apocalipse, realmente um grande estudioso, que tem a visão dele, não é? Mas é um dos maiores. E ele vai chamar a atenção para um fato curioso, histórico, que comprova a realidade da profecia quando se cumpre. Quero agradecer a minha querida irmã legionária Alzira Feitosa, há mais de 20 anos que ela nos manda subsídios para a nossa pregação. Ah, Alzira Feitosa está hoje aí? Muito obrigado, Alzira Feitosa. Vamos botar a luz aqui. A gente está esperando em casa. Vamos elevar o pensamento a Deus. Quem não tem um sofrimento qualquer, quem não chora a sua lágrima secreta. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, portanto de bondade e de amor. E não há amor verdadeiro sem justiça e sem verdade. Assim na terra como no céu. Não há amor sem justiça e sem verdade. Seja feita a vossa vontade. Jamais a nossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. O pão do espírito, que é o pão do corpo, devemos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, Senhor, nós te suplicamos a tua proteção misericordiosa, porque ninguém pode te enganar. Todos serão colocados desnudos, uns diante dos outros, por um poder superior, e virá o tormento dos gafanhotos da quinta trombeta do teu Apocalipse, quando uma estrela já caída do céu, já está caída, agindo na terra, soltar os gafanhotos, bem furiosos, do poço do abismo, quer dizer, a maior profundidade do abismo, atormentar as almas, porque o gafanhoto, inseto, devasta as plantações, o gafanhoto espiritual devasta as almas e as arrasa com o remorso. Ajuda-nos, Senhor, a nos compreender uns aos outros, a compreender as situações, ser indulgentes, mas defender a tua obra, esclarecendo a verdade, levando-a aos corações humanos, para que ninguém seja descoberto como este devoto desiludido na narrativa do irmão X. O fato parece anedota, mas um amigo nos contou a pequena história que passamos para a frente, assegurando que o relato se baseia na mais viva realidade. Emetério Rezende era um tipo de fiel esquisito, crédulo mesmo, fixado à ideia de paraíso. Admitia piamente que a prece dispensava as boas obras e que a oração ainda era o melhor meio de se forrar a qualquer esforço. Descansar, descansar. Na cabeça dele, isso era um refrão mental incessante. O cumprimento de mínimo dever lhe surgia à vista por atividade sacrificial. E nas poucas obrigações que exercia, acusava-se por penitente desventurado a lamentar-se por bagatelas. Por isso mesmo fantasiava o doce far niente, o doce fazer nada, para depois da morte do corpo físico. O reino celeste, a seu ver, seria constituído de espetáculos fascinantes, de permeio com manjares deliciosos. Fontes de leite e mel, frutos e flores a se revelarem por milagres constantes, enxameariam aqui e ali no Éden dos justos. E nessa expectativa, Rezende largou o corpo em idade provecta a prelibar prazeres e mais prazeres. Com efeito, logo após o grande transe, foi atraído de imediato para uma colônia de criaturas desocupadas e gozadoras que lhe eram afins. E aí encontrou o padrão de vida com que sonhara. Preguiça louvaminheira, a coroar-se de festas sem sentido e a empaturrar-se de pratos feitos. Nada a construir, ninguém a auxiliar. As semanas se sobrepunham às semanas, quando Rezende, que se supunha no céu, passou a sentir-se castigado por terrível desencanto. Suspirava por renovar-se e concluía que para isso lhe seria indispensável trabalhar. Enfim, trabalhar. Tomado de tédio e desilusão, não achava em si mesmo senão um anseio de mudança. À face disso, esperou e esperou e esperou, e quando se viu à frente que um dos comandantes do estranho burgo espiritual arriscou súplice: meu amigo, quero agir, fazer algo, melhorar-me, esquecer-me. Peço transformação, transformação, não aguento não fazer mais nada. Para onde deseja ir? Indagou o interpelado um tanto sarcástico. Aspiro a servir em favor de alguém. Nada encontro aqui para ser útil. Por piedade, amigo, deixe-me seguir para o inferno, onde espero movimentar-me e ser diferente. A que ponto chegou o desespero do Emetério? Foi então que o enigmático chefe sorriu e falou claro: Emetério, você pede para descer ao inferno? Mas escute, meu caro, sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação, como você vive agora, onde você pensa que já está? Emetério, lugar de vagabundo, você está no inferno, Emetério. Você não está no céu. Por quê? Porque no céu os anjos trabalham, digamos nós. Pois Jesus não é mentiroso e disse que o Pai Celestial trabalha sem cessar, e ele também. E nós queremos seguir o exemplo de quem? Jesus. Então, vamos trabalhar, orar e vigiar, disse o Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, da boa vontade de Deus. Como dizia o irmão Zarura, em qualquer circunstância, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vista. Que já vem em nossos corações para sempre.